Cultura FM 103,3. A frequência dos clássicos. A seguir, pela Cultura FM, canções escandinavas. Tema e variações. Apresentação, Júlio Medalha. No programa de hoje nós vamos conhecer um pouco do cancioneirismo escandinavo na interpretação de cantores nórdicos também. O compositor nacionalista norueguês Edvard Grieg, do qual nós conhecemos o famoso concerto para piano e as suítes Peer Gynt, também escreveu muitas canções. Nós vamos ouvir algumas que ele o fez baseado em textos de poesias alemãs, as de Opus 48, com Anne-Sophie von Otta, acompanhada pelo pianista Bengt Forsberg. Hinaus bis Ich bitte nicht, sie sagt nicht. Na interpretação de Anne Sophie von Otta e Bengt Forsberg, nós ouvimos Seis Canções de Amor, Opus 48, de Eduard Grieg, nesse programa que vai mostrar um pouco do cancioneirismo nórdico. A cantora segue agora interpretando duas melodias do também norueguês Eivind Alnæs. Não sei se essa é exatamente a pronúncia. Que também era organista e maestro, além de compositor. Ele foi um dos fundadores de uma sociedade de compositores nórdicos. Por essa instituição, ele harmonizou, inclusive, muitas melodias para o livro de corais religiosos. Suas melhores composições são, evidentemente, as vocais. Vamos ouvir mais algumas delas na interpretação de Kirsten Flagstad. Konkirsten Flagstadt e a Sinfônica de Londres, nós ouvimos duas canções do compositor norueguês Eivind Alnes. Outro compositor norueguês importante de canções foi Erne Egen, que viveu entre os anos 1881 a 1955. Dele nós vamos ouvir também mais uma canção na voz de Kirsten Flagstadt, acompanhada pela Sinfônica de Londres, dirigida por Øyvind Fjeldstad. Com a cantora Kirsten Flagstadt e a Sinfônica de Londres, dirigida por Øyvind Fjeldstad, nós ouvimos uma canção de Erne Egen. Harald Lie, outro compositor nórdico, viveu entre os anos de 1902 a 42. Entre suas composições, encontramos essas duas que ouviremos também na voz da grande cantora Kirsten Flagstadt. Na voz da cantora Kirsten Flagstad, ouvimos duas canções do compositor nórdico Harald Lie. Você ouve Tema e Variações pela Cultura FM. No programa de hoje estamos ouvindo composições de compositores escandinavos. Ao lado de Grieg, talvez o mais importante de todos foi Jan Sibelius, que invadiu inclusive o século XX com suas grandes obras sinfônicas, mas também compôs um número bastante razoável de peças para canto. Vamos ouvir duas delas, a Opus 50, com Jorma Hininen, barítono, e Ralf Ktoni ao piano. No. na interpretação do barito Jorna Hininen, acompanhado ao piano por Harf Guttoni, nós ouvimos duas canções do Opus 50 de Jan Sibelius. Na virada do século XIX para o XX, este compositor fez mais uma série de canções, a Opus 36, incluindo no meio delas algumas de suas mais populares. Vamos ouvir todas na interpretação de Anne-Sophie von Otter e Bengt Forsberg ao piano. Oh.

Na interpretação de Anne-Sophie von Otterth e Bengt Forsberg ao piano, nós ouvimos 6 canções, opus 36, do grande compositor Jan Sibelius. Como se pode ver, naqueles países que são gigantescas pedras de gelo, também existem corações batendo e emoções que geram canções tão belas como estas. Tema e variações. Apresentação, Júlio Medalha. Produção, Marta Fonterrada. Estágio em produção, Ubirajara Crosarion. Gravação e montagem, Almir Amador. Cultura FM de São Paulo. Thank you.